cheirar este lugar, estremecendo este altar. Em novas línguas iremos falar. Anjos já estão aqui, o próprio Deus está aqui. Sinto sua presença me tocar, e hoje meus olhos verão milagres Deus operar. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te encher. Ouça a voz do Senhor que faz a terra tremer. Voz cheia e poderosa, e hoje em tua casa todos darão glória. Glória, glória, glória, glória, glória, glória. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Darei glória ao meu Deus que me dá vitória. Glória. Darei glória ao meu Deus. E a todo aquele que seu nome invocar, comece a Deus clamar, comece a Deus glorificar. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.